você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Ouvindo Você. E hoje vamos fazer um programa especial. Isto quer dizer, não vamos contar com a sua participação por telefone. Mas por e-mail você pode nos escrever no ouvindovocê@radioriodejaneiro.am.br. E eu respondo depois os e-mails a cada um de vocês que escreverem. E também contamos, naturalmente, com a sua participação aí, vibrando por nós, orando, enfim, mantendo a nossa audiência, que é muito boa, torcendo para que possamos fazer aí o melhor possível. Hoje temos um convidado especial também, que anda meio sumido aqui, mas de vez em quando ele aparece, em função de muito trabalho. Mas hoje ele está conosco, é o Milton Menezes, que vai conversar um pouco conosco sobre frustração, as nossas frustrações. O que é que a gente pode fazer? Eu não vou dizer nem para viver sem frustração, porque isso é quase impossível, viver sem frustração num planeta de expiação e provas. Mas para a gente amenizar essas dúvidas, essas dores, essas coisas ruins que nos acontecem em função da nossa frustração. E principalmente para saber o que que nos faz ficar frustrado, por que que nós ficamos frustrados. Acho que essa é a grande questão. Porque se a gente souber por que nós nos frustramos, a gente pode trabalhar, se trabalhar, para não nos frustrar tanto. Então esse é o tema que o Milton vai desenvolver aqui com vocês hoje, e ele vai falar hoje, com certeza, o tempo todo. Eventualmente eu vou até dar um pitaquinho outro aqui, mas a palavra hoje é do Milton, nós vamos ouvi-lo aí durante os 50 minutos. Milton, então a palavra é sua para falar sobre essas pessoas, para nós aí, como viver sem frustração, ou pelo menos com uma mínimo de frustração possível, né? Isso. Então é um prazer estar aqui com você, Valdenir, nesse programa, com os ouvintes. Sempre muito prazeroso e sempre muito enriquecedor para nós participar desse programa. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vem aqui para poder falar para as outras pessoas que vão nos ouvir, mas as pessoas não têm ideia do quanto que nós saímos gratificados, né, do clima, do debate, e quando há a possibilidade da interação do público, como a gente percebe de alguma forma, estamos alcançando o objetivo desse programa, que é ouvir as pessoas e fazer com que elas possam ser ouvidas, né, nas suas aflições, nos seus problemas, nas suas dificuldades. E, então é sempre muito, muito prazeroso para mim estar aqui. Estou sumido, né, por conta de compromisso de trabalho, né, mas com certeza gostaria de estar mais vezes aqui do que foi possível esse ano. Bom, mas eu não vou deixar que isso também seja uma frustração para mim, né? Sim, claro, com toda certeza. Esse é um tema bastante importante, muito atual, porque, como você falou, nós percebemos ser um tipo de reação e acaba sendo um tipo de desconforto, de sofrimento, que muitos de nós, a maioria de nós, se não todos nós, passamos de uma forma significativa na nossa vida. A pergunta é importante: será que seria possível viver sem frustração? Provavelmente não. Né? Porque em algum nível essa possibilidade de experimentarmos uma frustração, ela é com certeza saudável. Ela pode ser inclusive positiva, construtiva, porque ela traz uma série de possibilidades de reflexões, de ajustes na nossa vida, quando nós nos deparamos com a realidade ou com as coisas como elas são de fato, enfim, e não normalmente como nós gostaríamos que elas fossem. E isso parece ser natural pelo estágio intermediário de evolução, de conhecimento e de consciência que nós temos. O problema é quando nós, sem nos darmos conta, nós nos deixamos levar de uma tal forma pelas reações da frustração ou por não entender os mecanismos dela, ficamos de tal forma identificados e mobilizados por essa frustração que ela se torna, então, patológica ou traz efeitos e reações tão desagradáveis que chegam a dificultar a condução da nossa vida, chegam a impedir que a gente possa realizar coisas, se relacionar com as pessoas, conseguir buscar os nossos objetivos, melhorar com pessoas, enfim. Quando a frustração, então, atinge um ponto em que ela inviabiliza o processo de viver, de crescer, de existir. Então, a gente tem observado ao longo desses anos, observando as pessoas e os sofrimentos das pessoas, é que basicamente o problema, os problemas relacionados à frustração estão relacionados às expectativas que nós geramos em relação às coisas e às pessoas. De um modo geral, só existe frustração quando nós criamos uma expectativa que não é atendida pela realidade ou pelos movimentos da vida. Então, por exemplo, nós imaginamos que a nossa vida familiar, ou que um filho, ou que no nosso trabalho, nós vamos ter um determinado tipo de desenvolvimento, ou vamos ter um tipo de resultado, um projeto qualquer. Então, na medida que a gente estabelece aquele resultado como algo que nós julgamos ideal, bom para nós, adequado, ou até possível, nós às vezes nos identificamos de tal forma com a expectativa desse resultado, criamos essa expectativa, alimentamos isso como uma possibilidade tão boa e significativa para nós, que quando a realidade se apresenta de uma forma diferente, nós temos que lidar com esse confronto, ou seja, entre o que nós idealizamos e aquilo que nós observamos na realidade. É essa comparação entre a nossa expectativa e a realidade que gera o que nós chamamos de frustração. Então, é nesse sentido, quando você estava iniciando o programa, Valdenir, que nós podemos considerar, então, que a frustração ela é um fenômeno natural na nossa vida. Por quê? É claro que pela nossa dificuldade de identificarmos, de podermos projetar ou prever todas as variáveis da vida, nós vamos ter dificuldade de imaginar como é que as coisas vão ser, quais são os desdobramentos de um determinado projeto, seja ele qual for, seja um projeto pessoal, um projeto no trabalho, ou até nos relacionamentos, onde a frustração costuma ser muito maior, por quê? As variáveis são tão pessoais e dependem de tantas escolhas e movimentos das pessoas que torna impossível imaginar como que determinada pessoa vai reagir ou vai se comportar, vai se posicionar numa determinada situação. Então vamos a um exemplo. Um familiar, um filho, por exemplo. Então, nós criamos, às vezes, uma expectativa ao longo da infância, enquanto estamos criando um filho pequeno, dando as orientações para ele, investindo na educação, na saúde, cuidando. E aí, então, criamos uma expectativa de que esse filho, ao chegar na adolescência, ele seja um adolescente dessa ou daquela forma, ou que tenha essa característica, que possa ser, então, estudioso, que possa ser meigo. Por exemplo, como é comum a gente observar, por exemplo, um filho ou uma filha que até os 8, 9 anos apresenta um tipo de comportamento mais passivo, às vezes mais meigo, mais cordato, mais amoroso. Mas a partir de um determinado ponto do desenvolvimento da adolescência, com 12, 13 anos, começa a trazer, então, um tipo de comportamento, um tipo de personalidade completamente diferente daquela que nós observávamos antes. E aí nós tínhamos criado uma ilusão que esse comportamento ele ia se permanecer, como se isso pudesse ser coerente. Esquecemos nós que toda adolescência, inclusive a nossa, quando nós passamos por ela, é recheada de uma série de movimentações, de mudanças hormonais, ambientais. E aí, quando a gente considera a visão espírita, inclusive espirituais, né, no sentido do processo reencarnatório, que nos traz naturalmente uma compreensão de que há uma alternância de humor, uma mudança de comportamento. Mas às vezes nós criamos uma tal expectativa de que aquele filho continuasse aquele comportamento meigo, passivo ou cordato, que então nos frustramos quando vemos de repente um adolescente rebelde, que não quer estudar, que começa então a negligenciar com alguns tipos de cuidados que antes eram fundamentais e eram supervalorizados. Então, esse tipo de frustração, ele se dá por quê? Porque nós criamos uma expectativa e temos dificuldade de ajustar essa expectativa à realidade. Me parece que o grande problema, quando a frustração se transforma em alguma coisa mais patológica ou que traga um tipo de perturbação, de desconforto, é em função da nossa dificuldade de fazer ajustes na nossa expectativa. Quer dizer, enquanto a gente mantém a nossa expectativa alta, quando a gente lida com uma mudança na realidade, a gente vai sofrer mais. Mas isso é normal, porque muitas vezes nós vamos ter esse ponto de vista, vamos ter essas expectativas, e são expectativas normais, né? Ou seja, não dá para viver sem expectativas. As expectativas que nós temos sobre as coisas é que nos movimentam, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de que meu trabalho seja bom, eu vou investir a minha energia, que eu chamo de energia de realização, a minha vontade, no sentido de melhorar o meu trabalho, melhorar o meu relacionamento, visando alcançar um determinado, uma meta, né? Ou seja, que eu alcance um determinado sucesso, ou que eu alcance um determinado tipo de relacionamento com as pessoas do meu trabalho. E então, em função dessa meta, eu crio uma expectativa em relação a ela, a essa meta, meta e vou trabalhar para mudar as situações, o meio ambiente, para alcançar essa meta. Nenhum problema nisso. Só que não é necessariamente porque eu estabeleci aquela meta que ela vai necessariamente se realizar. E aí, Milton, que eu queria colocar um outro ingrediente aí que eu percebo, às vezes em consultório, ou eu mesmo em convívio, uhum. eu percebo muito isso, que é uma necessidade de controle. Uhum. Né? As pessoas têm uma... As pessoas, né? Uhum. Nos incluindo, obviamente. Nos outros. Né? Nos outros, né? Nos incluindo, obviamente. As pessoas têm uma necessidade muito grande de controle. E como elas não têm, ou nós não temos efetivamente esse controle das coisas, né? Não temos como mensurar todas as variáveis e depois não temos como controlar cada uma dessas variáveis, nós nos frustramos porque as coisas não acontecem como nós queríamos, uhum. como eu perdi o controle. As coisas não aconteceram como eu gostaria, como eu queria, uhum. como eu previa. Eu perdi o controle das coisas. Está por aí também essa ideia do controle que gera frustração? É, o controle, ele é, vamos dizer assim, o controle, na verdade, é uma estratégia que nós estabelecemos para tentar efetivar a nossa expectativa. Então, o controle, ele é um instrumento válido, né? Ou seja, quando a gente tenta estabelecer algum nível de controle, de movimentação, de influência nas variáveis da vida, para fazer com que elas se organizem de uma determinada forma ou caminhem na direção do nosso objetivo. Então, vejam bem, na verdade não há nenhum problema com o controle. Né? O controle, ele é algo, uma estratégia razoável. O problema é que, se a gente fica muito preso de que aquela nossa meta, ela tem que acontecer de qualquer maneira, e aí normalmente, inconscientemente, nós vinculamos a essas metas que nós estabelecemos como sendo fundamentais para a nossa vida, porque elas, ou nós temos a impressão de que elas vão nos fazer felizes, ou porque elas vão nos dar segurança. Normalmente é isso, né? São os dois principais pontos. Ou porque aquela meta, a gente alcançando, a gente sabe que vai se sentir bem, vai ter um bem-estar, ou de alguma forma que vai nos deixar seguros. Então, às vezes a gente fica tão identificados e achamos que aquela é a meta fundamental para nós, que quando a gente vai lidando na realidade, no dia a dia, e as coisas vão fugindo disso, nós tentamos estabelecer um controle sobre as variáveis, sobre as pessoas, sobre o meio ambiente, para fazer com que as coisas caminhem, se direcionem no sentido de efetivar aquela meta. Só que como nós não sabemos exatamente se essas coisas são boas, né, e aí a gente entra numa outra questão importante, nós ainda temos uma ignorância muito grande em relação não só às variáveis, à vida, aos propósitos das coisas, que quando nós lidamos com um movimento que parece ser muito maior do que a nossa lógica, ou seja, a vida tem uma lógica, a vida tem um movimento que preside todos esses fenômenos. Então a vida se impõe, colocando às vezes situações que são as necessárias para a nossa vida, mas nós não damos conta disso. E então a gente percebendo essa mudança, a gente tenta então estabelecer um controle sobre essas variáveis. Não conseguimos, porque às vezes a força dos fenômenos da vida são de tal ordem, intensos, e às vezes tão impossível de nós prevermos e conseguirmos relacionar todas as variáveis, que a vida vai impondo a gente um tipo de movimento, um tipo de fluxo que nós não conseguimos mudar. Aí, nesse caso, ao invés de a gente perceber isso e ajustar a nossa expectativa, nós procuramos, então, estabelecer um controle excessivo sobre essas variáveis. Quer dizer, começamos a ficar tão identificados que aquela nossa meta, ela é fundamental para que a gente seja feliz, que a gente quer que aquilo aconteça de qualquer maneira. Nós nos confundimos com a própria meta. Nos identificamos, a gente chama tecnicamente de nos identificamos. Quer dizer, a gente se confunde de tal forma com a meta de que a gente só vai ser a gente, ou a gente só vai ser feliz, ou vai estar seguro se a gente tiver naquela condição, tiver alcançado aquele status, aquele bem, ou tiver conseguido aquela situação. Só que muitas vezes, na maioria, eu diria, nós não conseguimos efetivar todas as nossas expectativas. Por quê? Porque nós não, por não compreendermos essa lógica, né, muito importante da vida, essa lógica de aprendizado, de progresso espiritual, nós tentamos estabelecer metas que são muito pequenas em relação ao grande movimento da vida. E nós não nos damos conta disso. Então, quando a gente percebe essas mudanças e tenta estabelecer um controle onde, apesar da vida dizer assim, não, não é por aí, a gente fala assim, não, mas tem que ser. A vida diz assim, olha, não é por aí. E a gente não tem que ser. Tem que ser, tem que ser. A gente então acaba estabelecendo um controle, que aí sim é patológico, e aí a gente fica mais frustrado, porque quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente percebe e constata de que não vai conseguir. Mais a gente percebe que a vida, muitas vezes, está nos afastando daquela meta que a gente projetava. Então, a frustração aumenta. É a vida que frustra mais a gente? Não. A gente que mantém o sentido da frustração, porque a gente não percebendo o movimento da vida e se ajustando de alguma forma a essa expectativa, a gente mantém essa meta a despeito da vida, dizer assim, não é por ali, não é o melhor para você. Quantas vezes nós já, e o ouvinte já passou por isso, nós às vezes julgávamos que uma determinada situação era melhor para a gente. Por exemplo, eu queria de qualquer maneira aquele cargo no meu trabalho. Batalhei por aquilo, me esforcei e tal, eu faço o maior esforço e nada acontece. Quando é a promoção, é o outro que vai. E a gente está lá batalhando por aquilo e tal. Num belo dia, a gente tem uma oportunidade, a gente, depois de muito esforço, a gente manteve naquilo, abrimos mão, às vezes, de várias outras oportunidades até alcançar aquilo. Quando a gente alcança aquela oportunidade, o que que acontece? Mas a gente vê que não era nada daquilo, a gente vê que é um tipo de responsabilidade enorme, ou então que era uma coisa que não agradou a gente. Enfim, muitas vezes, porque a gente acaba estabelecendo uma meta que nós, por alguns aspectos, julgamos que ela vai ser importante e esquecemos de observar outros sinais da vida. Então, então quer dizer que a gente não deve estabelecer metas e expectativas? Não, pelo contrário, porque elas é que nos dão ânimo. Mas é percebendo que, sendo muitas vezes ignorantes ou não tendo a noção clara do que é melhor ou do que é o movimento da vida, a gente acaba não sendo muito flexível a essas mudanças. E isso estabelece um nível de rigor. Então, quando você fala do controle, ele só é negativo quando ele passa a ser tão maior que ele pode gerar, inclusive, um transtorno de ansiedade. Nós observamos que muitas vezes transtornos de ansiedade, eles estão relacionados a esse padrão, a esse traço de caráter controlador das pessoas. Por quê? Elas de tal forma tentam estabelecer um controle efetivo sobre as situações, sobre as pessoas, para garantir que as coisas sejam do jeito dela, do jeito que elas acham que devem ser, do jeito que elas imaginam que devem funcionar as coisas, a forma às vezes ideal, perfeita, né, que elas julgam, que elas tentam controlar essas variáveis. Só que elas observam que não conseguem controlar, mas elas continuam tentando. É como se tivesse uma ordem inconsciente dizendo para elas que talvez seja possível encontrar essa solução. É interessante, foi feito um estudo na década de 90 sobre as principais crenças inconscientes que movem o ser humano. E foi feito um estudo amplo, identificando quais eram essas crenças que, mesmo inconscientes, determinam muito dos nossos comportamentos e das nossas reações. Uma delas, que eu gosto muito, uma dessas 10 mais das crenças inconscientes, que está presente em grande maioria de nós, é: existe uma solução ideal e eu sou capaz de encontrá-la. Existe na maioria de nós uma crença de que existe uma solução ideal e que a gente é capaz de encontrar. Então, quando a gente estabelece que existe uma solução ideal, o que é a solução ideal? Por exemplo, uma solução que, por exemplo, numa situação familiar onde ninguém sofresse, ninguém ficasse contrariado, ninguém ficasse frustrado, ninguém adoecesse, todo mundo ganhasse e ninguém perdesse. Isso é impossível, porque na hora que você tem que fazer uma escolha, por exemplo, com um nível de relacionamento, você provavelmente vai agradar um e vai desagradar outro. Você vai ter que, para ter uma coisa, abrir mão da outra. A solução, muitas vezes, que a gente idealiza é aquela em que ninguém sofresse, que ninguém tivesse prejuízo, e ninguém ficasse contrariado. E ela é impossível. Só que a gente imagina que seja possível e que a gente é capaz de encontrar. Então, a gente estabelece uma pressão no nosso sistema psíquico, nas nossas ações, no nosso pensamento, para tentar encontrar essas soluções. E aí nos deparamos, então, com uma série de reações do nosso organismo, no nosso comportamento, que podem chegar até a um processo mais patológico. Agora, mesmo sem chegar a esse processo patológico, nós vemos muitas vezes as pessoas se abatendo em relação a essa reação, porque não conseguem perceber que talvez aquele movimento da vida não seja o mais adequado. Da mesma forma que a gente observa transtorno de ansiedade, nós também vemos, por outro lado, algumas pessoas que desenvolveram, por exemplo, um quadro depressivo, e que na base desse quadro depressivo não está a tristeza, não está o abatimento ou a perda de energia. Essa tristeza, esse abatimento, ele tem como base, na sua origem, uma grande frustração. Muitas vezes as pessoas hoje estão reagindo de uma forma, dentro de um quadro depressivo, com aquele tipo de desmotivação, de perda de energia, porque elas começaram a encontrar uma realidade, um tipo de vida ou um tipo de desfechos e situações na vida que elas intimamente não gostariam de estar vivendo. Quando a gente considera, então, e principalmente quando consideramos a lógica da reencarnação, nós vemos que muitas vezes a pessoa hoje, ela sofre um efeito, né, num transtorno de humor, que a gente chama, na depressão, se abatendo diante dessa vida, porque ela está reagindo como se ela não quisesse reencarnar nessa vida. É como se ela não quisesse enfrentar os desafios que ela tem nessa existência, em função, às vezes, de experiências mais prazerosas que ela pode ter tido no passado. Então, ela não sabe racionalmente disso, mas ela, como pessoa, como ser, reage de uma forma frustrada, insatisfeita, se negando a viver, porque ela ainda fica identificada com aquelas vidas de glória, com aquelas vidas de facilidades, ou com uma vida identificada, às vezes, com o poder. Então, se a gente teve uma vida passada muito identificada com o poder, onde a gente imaginou que tudo que a gente quisesse podia acontecer, porque éramos nós que mandávamos, né? Então a gente mandava e as pessoas tentavam nos atender porque a gente tinha o poder. A partir do momento que a gente desencarna e reencarna numa condição onde a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, tem que negociar com a família para poder viver razoavelmente em paz. Flexibilizar quase tudo. Quase tudo. E em detrimento daquela vida onde a gente, só porque a gente queria, as pessoas faziam, como se a gente reagisse assim: ah, eu não quero brincar disso não. Eu era boa, era aquela vida. Bom era aquele momento lá. Então, a frustração, ela às vezes pode chegar a esse ponto mais estrutural diante de uma percepção de dificuldades que são muito diferentes daquelas facilidades que a pessoa teve numa outra vida. Então, esse tipo de frustração, aí, claro, que é um quadro mais severo, né? Um quadro que exige um tipo de acompanhamento, porque é mais difícil mudar essa flexibilização que a gente está falando, ou ajustar essa expectativa, quando nós estamos falando de frustrações profundas, dessa ordem, né? Que mobilizaram o ser de uma forma muito mais significativa. Essas mudanças exigem, com certeza, muitas vezes, um tipo de acompanhamento profissional, espiritual, de mudança mesmo de metas existenciais, para que a pessoa possa sair daquele quadro. Mas, independente dos quadros mais graves, nós percebemos que muitos de nós sofrem os efeitos da frustração exatamente por conta dessa constatação, quando a gente lida com uma realidade muito diferente daquela que a gente imaginava. Você comentou logo no início que isso seria impossível, principalmente num planeta de provas e expiações. E esse é o grande ponto que nos favorece quando a gente, ou pelo menos deveria favorecer a nossa compreensão, quando a gente considera a realidade espiritual. E para nossa surpresa, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão espírita da vida, mesmo aquelas que de alguma forma têm uma visão da lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito, ou então, principalmente dessa lógica do processo de progresso espiritual, né? Ou seja, como ao longo das reencarnações a gente está ampliando as nossas qualidades, as nossas virtudes, a nossa consciência sobre as coisas, isso deveria, por si só, nos levar a uma posição mais flexível, de maior compreensão, de uma tolerância maior a essas frustrações. Mas não é o que a gente observa. Ainda, isso é tão forte que, mesmo com o entendimento racional desse processo, as pessoas, mesmo com esse entendimento, costumam reagir de uma forma bastante inadequada diante dessas frustrações. Porque elas não desenvolvem essa tolerância, ou seja, de perceberem que as coisas podem ser diferentes do que a gente gostaria que fossem. Nem sempre aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem, elas vão fazer. Porque elas, primeiro, pode não ser bom para elas. Pode ser bom para a gente e pode não ser bom para elas. Outras, muitas vezes a gente até percebe que aquilo seria o ideal para aquela pessoa, mas ela não tem aquela consciência, ela vai agir ainda movida pela história de vida dela, pelos valores dela e não de acordo com o que nós achamos que é melhor. Isso é muito comum. Esposas falando sobre seus companheiros ou sobre seus filhos. Ah, mas seria tão bom se ele fosse na casa espírita assistir a palestra para ele poder tomar passe e tal. Quer dizer, às vezes nós percebemos que isso seria bom. Para nós, isso tem um valor que faz a diferença na nossa vida. Mas será que para outra pessoa tem? É tão significativo e tem o mesmo sentido que tem para nós? Com certeza não. O que não quer dizer que a gente não vá investir nessa conscientização, no aprendizado, mas percebendo que, na verdade, são pessoas diferentes. Né? Eu costumo dizer, nesse sentido, que o que facilita muito, nesse caso dos relacionamentos, a gente desenvolver ou diminuir o efeito da frustração, é a gente fazer uma diferença entre o que é aceitar e concordar. A diferença entre aceitação e concordância, ela é básica para a gente poder ajustar essa nossa expectativa e contornar os efeitos da frustração. Por quê? Eu posso não concordar com um companheiro, com um filho, de acordo com, em relação ao comportamento que ele tem. Então, eu posso não concordar com meu filho se ele, de repente, faz escolhas erradas em relação às amizades, a não querer estudar. Então, eu posso não concordar com o comportamento dele, mas eu não posso deixar de aceitar isso, porque esse é o comportamento que, para ele, faz sentido. É a opção dele. É a opção dele. Talvez seja a capacidade dele. Capacidade, não é opção, exato. Às vezes, ele é uma escolha que é dentro do limite, quer dizer, então o marido gosta de ficar vendo Faustão domingo à tarde, e a gente acha que ele deveria ir para o asilo lá para poder ver os velhinhos lá que estão precisando. Quer dizer, eu posso não concordar que isso seja bom para ele, mas talvez seja essa forma que ele veja, ou que ele tenha condição de viver a vida. Então, isso eu não posso deixar de aceitar. Ele é assim. Agora, eu posso não concordar com ele. Porque na hora que a gente não concorda, eu posso tentar convencê-lo diferente. Mas a partir do momento em que eu aceito e respeito que ele pode pensar diferente de mim. Isso faz toda a diferença em relação à frustração e às ações que a gente pode empreender nessas situações. Ok. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco do nosso programa. E com certeza esse é um tema para a gente discutir aí durante 3 meses, pelo menos, né? A gente vai discutir isso durante muito tempo. Espero que isso esteja trazendo aos nossos ouvintes um alento, uma nova forma, pelo menos, de ver as coisas, de perceber as coisas, de aceitar as coisas ou não aceitar, de concordar ou não concordar, enfim, que haja uma ampliação de consciência das pessoas no sentido de amenizar as suas frustrações. Esse, pelo menos, é o nosso objetivo. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.